Contratinha que após os desvios foi lida. Após os desvios, lida, só corrigindo, Sierra Fox Yankee. Sierra Fox Yankee. Sete estacionamento, Chané 6259, está na posição 09. Autorizado, chamar para início de táxi. Autorizado, chamar para o táxi 6259. Controle Salvador, se é a Fox X, está voando na proa de Leda. Ciente aqui. A saída. Número 7762, 102, 62. Pode repetir, por favor? Pois, 1186. 386, obrigado, até já. Patrulha, 3519. 5218, sem identificação, foi armado. Desço para 4010, estou tímido na 07, vigilância radar. Para 4.0017, 13. 76, boa noite, cheque trem 150 graus, 10 nós, pouso autorizado, 1017. Impacto, travado, livre pouso, com 1017, 1776. 3197 ao 08, 1208, boa viagem. 208, boa. Sobe 380 Bel, vigilância. 380 Bel, 3197. Serra Fox Trot Yankee, chama agora o centro Recife, 1260, alterno 3325. Mano 260, no 3325, Serra Fox Yankee. Salvador FGS 6728, boa noite. Boa noite, 6728, desce para 3.000 pés na via chegada Mare 1017. Desce para 3.000 pés, via chegada Mare 1017. Cidade mora após Paponte, Mare, desculpe, tá? Mantém a chegada, 6728. Vamos manter a chegada, 6728, descendo até 3.000 via. Chama agora o centro Recife, 125 decimal 1. 25, confirma? 125, decimal 1. 25, 1, obrigado. Está acionado com autonomia de 4 horas e meia, alternando o Galeão. Estamos com 98 a bordo. Táxi a Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 18.6. Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 18.6, obrigado, boa noite. 3325. 3325, uma boa noite, aqui é o Pátio. Boa noite. Patrulha, trip 5218, voltando. Prossiga 5218. Precisa de uns 10 graus à esquerda para evitar uma formação. Autorizado, desce aí para 2000, pés 2017. Grato. A Juliette, voa no 776. Ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, voando 776. 97, chama o Recife agora, 260. 260, boa noite, 3197. Boa noite. 35218, após os desvios, voa Duna, autorizado o LS. Desvio, voa de Duna, autorizado o LS, grato. Salvador, Oxané 6259, boa noite. Só com a foto de espera, tá pronto. Nove, alinhar e decolar. 10 no 30 graus, 79. 259. Alinhar e decolar, 6259, o vento 150 graus, 612. Alinha de cola, obrigado. 9 aos 12, aos 18, no 208, boa viagem. Aos 18, 208, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, o Xanero 6259. 59360, na saída da El Vigilância. 6259, saída da El, ao 360, sem restrições. Possibilidade de voar direto Leda, senhor? Autorizado. Autorizado direto Leda, muitíssimo obrigado, 6259. É o 3P-529, tá estabilizado na localizer. Chama a torre agora, 118-612 e a 3P-529. 126, boa noite. Boa noite. Torre é o 3P-5218, já estabilizado na localizer. 5218. É porte baixado, travado externo. Contará. Passou o ITAP, o Objet 6728, autorizado até 2000. 2000, livre LS, 1017, porta estabilizada. 2017, livre LS, chamada estabilizada 3603, confirmação. Vitor Guarulhos 360, cópia. Associado Guarulhos 340, VTS Zulu 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5445 é o código, 1208 é o controle. Guarulhos, nível 340, após Zulu 10, aerovia inicial. Da El, Leda, Bridge, decola curva direita, aciona 5445. Controle 20, decimão 8, tá? 3603. Correto, 1 para pushback e acionamento. Chamada 3603. Visão com a pista, Objet 6728. Chama a torre agora, 118-62 e 6728. 118-62 e 6728, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Torre Salvador, boa noite, 6728. Chamei, estou interceptando a final da pista 1-0. Ok, 6728, boa noite, reporte externo baixado travado. Cortaremos o externo, 6728. Solas 24, direito 1219. Direito 219, 5298. Solo Recife, boa noite, trip 5298, livrou pista, taxiway Alfa. Taxa autorizada Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, 5298. Plano 260, ao termo 3325. Centro Recife 260, 3325, obrigado. Salvador, boa noite, ao gol 1885, ciente da Vitor, pronto, cópia. 1885, autorizado plano para Guarulhos, em vez de gol 360, via Pedro 10. Subida da El, Leda, Bride, curva direita, rosa decolagem. O código transponde a 5451 e o controle é 1208. Autorizado Guarulhos, nível 360, ao Pedro 10, da El, Leda, Bride, primeira curva direita, 54, quando eu transpondo 1208, controle 1885, posição 10. Depois será. Solo, Salvador, WebJet 6728, boa noite. 6728, boa noite, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, autorizado, WebJet 6728. Tio Azul 4070 descendo para 150, já está dito. Azul 4070 para 3010-1017. 3017, Azul 4070. Maia para 3000, Azul 4070, se acessa. Afirmo, 3000 pés. Obrigado. Valeu, confirma, parou. 3662 está livre de expressão de velocidade, tá? Está livre, você pode sobrevivir. 3662 autorizado, X-Ray. Salvador, Azul 4070. Só confirmando, por gentileza, a gente efetua a saída da EL até a posição Leda, após voar direto do bridge, positivo? Positivo, é isso mesmo. Ok, graças. Informação aqui, só para você que existe. Ciente, autorizado. 360, VPZ 17. Subida da árvore, após a árvore elefa, curva direita após a decolagem, o código 5450 e o controle 1208. Pode confirmar se foi pro 1613? Afirmativo, plano para Brasília, não? Ok. É, pode confirmar só a saída para mim, por favor? Eu confirmo, não tem nada não. Autorizado Brasília, 360, VPZ 17. Subida Arbor, após Arbor, Elefa, curva direita após a decolagem, 5450 é o código, 1208 é o controle. Brasília, 360, pela Upper 17, saída Arbor, curva à direita, 5450, o transponder, 1208, o controle. Eu só não entendi de novo a transição. Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa, Arbor, Elefa. Ok, Arbor, Elefa, muito obrigado. Sem problemas, cotejamento correto, chamo para pushback acionamento. Reportará. Salvador, Antena 3603, ponte meia dúzia, pushback acionamento. Autorizado, chamo para início táxi. Autorizado, chamo para táxi, 3603, da TAM. Agora Azul 4070. Desce para 2017, autorizado LS, Zulu. 2017, Zulu. Pode ser Duna na proa então? Autorizado. Neto Duna. Autorizar a Aracaju, nível de voo no 50, via Golf 677, subida Pucaru, curva esquerda após a decolagem, 5460 é o código, 1208 é o controle. Autorizado 1 no 50 na Golf 677, saída Pucaru, Transponder 5460, controle 1208. Tipo 2 e no meio, cotejamento correto, chama pra pushback e acionamento. Bora, grato.